Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não? E tomando um Café Brasil, né? Ei, tem alguém fazendo a sua cabeça? Tem alguém fazendo a cabeça dos seus filhos? Tem alguém. O programa abre com uma frase do bispo anglicano Mendel Creighton: socialismo só será possível quando todos nós formos perfeitos. Aí ele não será necessário. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com glu-glu. Educadores são líderes, são referências, são bússolas. E conforme suas intenções, podem informar e formar consciências. Mas essa importância muitas vezes tem sido colocada a serviço de interesses político-ideológicos. E os educadores que deveriam estar alimentando os estudantes com uma multiplicidade de informações contaminam seus discursos com determinadas visões de mundo. E os estudantes passam a sofrer lavagens cerebrais. Tornam-se instrumentos políticos sem que os pais ou responsáveis se deem conta disso. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você tá ouvindo um hino que um dia foi das esquerdas. Para não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Interpretado aqui pelo trio Maraiá. Formado no Rio Grande do Norte em 1954, o trio vocal Maraiá era composto por Marconi Campos da Silva, Beren Leiros e Hilton Ascioli. Foi o trio Maraiá que acompanhou Jair Rodrigues em 1966, naquela antológica apresentação de Disparada, de Geraldo Vandré, no segundo Festival da Música Popular Brasileira na TV Record. O arranjo era de Hilton Ascioli e o que mais chamava a atenção era aquela queixada de burro que marcava o ritmo. Pois é, trio Maraiá no Café Brasil. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Experimente dar uma olhada na bibliografia recomendada nas escolas brasileiras. Provavelmente você ficará pasmo ao encontrar quase que unicamente autores comprometidos ou simpáticos à esquerda. Esses autores sempre defendem uma sociedade ideal, onde tudo é perfeito. Todos os processos são justos e eficientes e todas as pessoas são iguais. Algo parecido com o paraíso. E em nome dessa intenção de sociedade ideal, pregam a revolução. Demonizam o capitalismo, a propriedade privada, atropelam a Constituição, defendem o ilícito. Pregam a defesa das minorias demonizando as elites e criando essa situação de confronto de classes que enfrentamos como nunca neste país. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante, se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida inteiramente livre e triunfante? O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer? Um simples cantador das coisas do porão. Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de Lorca. Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa. Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa, eu nela embarco. Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados. Não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem. Conheço meu lugar. Conheço o meu lugar. Você ouviu Conheço o Meu Lugar com Belchior. E ele pergunta o que pode fazer um homem comum neste presente instante se não sangrar. Talvez possa fazer mais, né? E foi então que eu encontrei a Escola Sem Partido. Tomei contato com essa organização recentemente. O site deles é o www.escolasempartido.org. Cheguei até eles quando denunciaram a contaminação político-ideológica de alguns livros e cartilhas e grandes redes de ensino. Esse problema, a contaminação político-ideológica nas escolas, é antigo. Os estudantes sempre foram um solo fértil para as pregações esquerdistas. São mentes jovens, dispostas a mudar o mundo, ávidas por modelos e por heróis. Num ambiente assim, os Che Guevarismos fazem sucesso e a garotada tem a cabeça feita por educadores que se dizem revolucionários e trabalham para formar jovens que servirão de instrumentos para projetos de poder. E as escolas transformam-se em fábricas de idiotas. Café Brasil! Alguns desses professores são ídolos da garotada que não percebe que está sendo doutrinada. Cabe a cada um de nós reagir, como pais, como estudantes, como contribuintes. Por isso, convido você a conhecer o trabalho da Escola Sem Partido. Foi no site da Escola Sem Partido que eu encontrei um texto interessante de Lucas Freire, que elenca algumas condições favoráveis à doutrinação. Ao fundo, você ouvirá o grupo Divina Café, interpretando Por Um na Cabeça, um clássico tango composto por Carlos Gardel e Alfredo Lepera. Quem não lembra daquela cena clássica do cego, interpretado por Al Pacino, dançando aquele tango no filme Perfume de Mulher, hein? O Divina Café tem sua formação baseada nos grupos europeus que se apresentam em praças e cafés. Seus arranjos têm uma abordagem que utiliza ingredientes da música de concerto e do jazz, dando assim uma roupagem dinâmica e moderna. Aposto que você nunca tinha ouvido falar deles. Divina Café, no Café Brasil. Uma delícia, não é? Vamos ao texto de Lucas Freire. Primeiro vem a falta de informação. Em primeiro lugar, os alunos não aprendem a enxergar o mundo pelos óculos teóricos. Eles sequer sabem da existência de óculos quando olham para o mundo. Pensam que têm acesso direto, neutro e não teórico à realidade. Curiosamente, os marxistas afirmam a importância de reconhecer esse fator, mas obviamente não a praticam nas escolas. Em segundo lugar, conhecimento de explicações alternativas para os fenômenos. Poucos sabem, por exemplo, da variedade de propostas para modelos atômicos ou para modelos do DNA, ou mesmo de outras teorias científicas para explicar a deriva continental, a formação de fósseis e etc. Em suma, os alunos precisam ter noções sobre como a ciência funciona em termos gerais. Depois vem a ênfase doentia no vestibular. A escola se limita ao conteúdo do vestibular, tal como a inteligência o dita. É simples. As universidades federais, que em geral são as mais almejadas pelos alunos, determinam a bibliografia ou o viés específico. As escolas e cursinhos limitam-se a ensinar o que é pedido. A ênfase sai da educação e cai sobre o treinamento ou adestramento para responder às questões do vestibular local. E então vem o politicamente correto. Uma visão de mundo secular e humanista. Claramente, o que nos é ensinado nas escolas é um sistema. Um sistema que envolve, com certeza, alguns nomes como Marx, Freud, Nietzsche, entre outros. Esse sistema forma uma visão de mundo na qual o aluno se vê submerso. Em seguida, aparece a ausência dos pais. Os pais não se importam mais com os três fatores que já comentei, desde que o filho garanta sua vaga em uma boa instituição de ensino superior. Boa, segundo algum critério governamental, diga-se de passagem. E então, vem a regulação governamental sobre o que deve e o que não deve ser ensinado. O governo financia livros didáticos, bolsas para pesquisa e outras coisas. O governo, em vários âmbitos, tenta ser o árbitro daquilo que é e que não é científico. Felizmente, com a internet, facilita-se o combate a esse tipo de coisa. Mas, no Brasil, ainda estamos em grande atraso. Pois é, quem é que seus filhos estão seguindo, hein? Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar, você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar, você vai me sorrir, você vai se enfeitar e vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar, você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir e me ninar. Essa é Elba Ramalho interpretando de Chico Buarque, Você Vai Me Seguir, outro clássico da música popular brasileira. Imagine essa letra interpretada por um professor que doutrina seus alunos, é de arrepiar. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar, você vai me sorrir, você vai se enfeitar e vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar, você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir e menina, menina. E também do site www.escolasempartido.org vai aqui um aperitivo. As dicas para perceber quando um professor está tentando doutrinar ideologicamente os alunos. Ao fundo, você ouvirá o Maxixe Saída pela Esquerda, com Rogério Caetano. Rogério Caetano vive em Brasília, onde se apresenta exibindo sua técnica impecável no violão de sete cordas. Esta gravação está em seu CD Pintando o Sete. Você ou seus filhos podem estar sendo vítimas de doutrinação ideológica quando o professor se desvia frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político internacional. Quando ele adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Quando impõe a leitura de textos que mostram apenas um dos lados de questões controvertidas. Quando exibe aos alunos obras de arte de conteúdo político ideológico, submetendo-as à discussão em sala de aula, sem fornecer os instrumentos necessários à descompactação da mensagem veiculada e sem dar tempo aos alunos para refletir sobre o seu conteúdo. Quando ridiculariza gratuitamente ou desqualifica crenças religiosas ou convicções políticas. Quando ridiculariza, desqualifica ou difama personalidades históricas, políticas ou religiosas. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Teus olhos já não me dizem nada, o nosso amor tá por um fio. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Teus olhos já não me dizem nada, o nosso amor tá por um fio. Esse é o Edivaldo Santana com a cabeça ocupada. Quem é que tá ocupando a cabeça dos seus filhos, hein? Quando chego em casa você tá saindo, quando você volta ainda estou dormindo. Não faz sentido, já faz tempo que não tá legal. Quando teu astral tá bom, meu astral tá mal. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Teus olhos já não me dizem nada, o nosso amor tá por um fio. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Teus olhos já não me dizem nada, o nosso amor tá por um fio. Roberto e o Erasmo já disseram, só vou gostar de quem gosta de mim. Será que o amor ainda tem seu encanto? Será que ficar é só coisa de Tim? Os demônios atacam de madrugada, eu me pergunto onde deixei minha paz. Pois no meu sonho aparece alguém dizendo que o pior disso tudo é ser um sábio sem gás. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Meus olhos já não me dizem nada, o nosso amor dá por um fio. Minha cabeça andou ocupada, meu coração anda vazio. Meus olhos já não me dizem nada, o nosso amor dá por um fio. E tem mais dicas para perceber quando o professor deixou de educar para praticar a doutrinação ideológica. É quando ele pressiona os alunos a expressar determinados pontos de vista em seus trabalhos. Alicia os alunos para participar de manifestações, atos públicos, passeatas, etc. Permite que a convicção política ou religiosa dos alunos interfira positiva ou negativamente em suas notas. Encaminha o debate de qualquer assunto controvertido para conclusões que necessariamente favoreçam os pontos de vista de determinada corrente de pensamento. Não só não esconde, como divulga e faz propaganda de suas preferências e antipatias políticas e ideológicas. Omite ou minimiza fatos desabonadores da corrente político-ideológica de sua preferência. transmite aos alunos a impressão de que o mundo da política se divide entre os do bem e os do mal. Eu sei que você não é uma flor que se cheira, sendo assim não pode ser flor pra se cheirar. Também sei que o nosso amor já não tem mais jeito, e o jeito que eu achei foi nos separar. Você quando chega em casa eu já estou saindo, e quando eu estou chegando é você quem sai. Descobri que nosso amor já não se levanta, também sei que não adianta correr atrás. Você tá ouvindo Flor Que Não Se Cheira, com Gedeão da Viola e João Pedro. Flor que não se cheira. É que nem aquele professor que faz a cabeça da molecada, sabe? Eu sei que você não é uma flor que se cheira, sendo assim não pode ser flor pra se cheirar. Também sei que o nosso amor já não tem mais jeito, e o jeito que eu achei foi nos separar. Meu bem, nosso casamento foi um fracasso, porque sua falsidade roubou minha paz. Só agora descobri que não tem remédio viver ao lado de quem não me ama mais. E tem mais algumas dicas ainda. É quando o professor não admite a mera possibilidade de que o outro lado possa ter alguma razão. E quando ele promove uma atmosfera de intimidação em sala de aula, não permitindo ou desencorajando a manifestação de pontos de vista discordantes dos seus. E quando não impede que tal atmosfera seja criada pela ação de outros alunos. E por fim, quando o professor utiliza-se da função para propagar ideias e juízos de valor incompatíveis com os sentimentos morais e religiosos dos alunos, constrangendo-os por não partilharem das mesmas ideias e juízos. É, meu caro. Tem gente trabalhando escondidinho para fazer a cabeça da garotada. São criminosos que devem ser combatidos sem trégua. Acesse o www.escolasempartido.org. É seu passaporte para escapar do bombardeio ideológico que transforma nossas escolas em fábricas de idiotas. Ai, do jeito que me contaram um negócio, pra mim tá feio, já fizer numa reunião, mas já formaram este torneio. Ai, a respeito, a cantoria querem me tirar o galeio pra rebar. Charam o meu nome, já aplicaram todo mês. Pois é, assim é o som de Zé Carreiro e Carreirinho interpretando o Bombardeio, que o Café Brasil, que alertou para a doutrinação político-ideológica nas escolas, vai embora. Ai, já mandaram fazer moda, diz que esta moda já veio, estas moda vem de longe, enviada pelo correio. Ai, moda só de abater, ai, diz que tem caderno cheio pro dia do nosso encontro me fazer um bombardeio. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Ai, sendo que eu não mereço decair nesses enleios, quando eu chego nos fandango, meus colegas eu não odeio. Todas mó daqueles canto eu dou valor e apreceio conforme repica a viola e eu bato. Hoje nosso café foi com o trio Maraiá, Elba Ramalho, Belchior, Divina Café, Rogério Caetano, Zé Carreiro e Carreirinho e Gedeão da Viola e João Pedro. Que salada, né? Que delícia, né? Gostou, hein? Que tal gravar, hein? Gravar o podcast para ter os programas em seu computador? Acesse meu site www.lucianopires.com.br e faça muito bom proveito. E aproveite para visitar o MUBI Café Brasil, nossa loja virtual de CDs e DVDs. Muito do que toca aqui você encontra lá. E para encerrar, uma frase do escritor estadunidense Kevin Kofler. A educação é a arma mais letal de alienação e subversão social, quando em mãos de quem não a possui efetivamente. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.